Orquestra de Hans Bertram, de Simon, Cecília. 92,5. Marconi. O ponto de encontro de pessoas de bom gosto. A agitação da cidade grande em curta vida. Música selecionada prolonga. Perceba. Orquestra Os Violinos Mágicos, de Nilo Sérgio, na madrugada. Thank you. orquestra de Joe Basile de Russell, Arrivederci Roma. Pancho Juárez e suas marimbas românticas de Gutiérrez, Flor do México. Orquestra Columbia Ballroom de Firpo, El Amanecer. Johnny Starr e sua orquestra, The Golden e Hugh Bell, Poor Butterfly. Orquestra de Hans Bertram de Simon, Cecília.